Nem eu. Existem objeções formidáveis a ela. Partidário na controvérsia, preciso tomar cuidado para não me empolgar demais e acabar me desviando do rumo deste livro. Alguns biólogos traem uma confusão entre a verdadeira seleção de grupo, como no meu exemplo hipotético do Deus das Batalhas, e uma outra coisa que eles chamam de seleção de grupo, mas que, numa inspeção mais cuidadosa, se revela ou seleção de parentes ou altruísmo recíproco. Veja o capítulo 6. Aqueles que, como nós, desqualificam a seleção de grupo admitem que em princípio ela pode acontecer. A questão é se ela chega a representar uma força significativa na evolução. Contraposta à seleção em níveis inferiores, como quando a seleção de grupo é apresentada como explicação para o autossacrifício do indivíduo, a seleção de nível inferior tende a ser mais forte. Em nossa tribo hipotética, imagine um único guerreiro egoísta em meio a um exército dominado por aspirantes a mártir ansiosos por morrer pela tribo e conquistar uma recompensa nos céus. Ele terá uma probabilidade apenas um pouco menor de estar do lado vencedor, em consequência da hesitação na batalha para salvar sua própria pele. O martírio de seus companheiros o beneficiará mais que beneficia qualquer um deles na média, porque eles estarão mortos. Ele tem mais chance de se reproduzir que eles, e seus genes, por se recusar a ser martirizados, têm mais chance de ser reproduzidos na geração seguinte. Portanto, a tendência para o martírio diminuirá nas gerações futuras. Esse é um exemplo simplista, mas ilustra um problema perene da seleção de grupo. As teorias de seleção de grupo sobre o autossacrifício individual são sempre vulneráveis a subversões internas. Mortes individuais e reproduções acontecem numa escala de tempo mais rápida e com maior frequência que extinções e fissões de grupos. É possível projetar modelos matemáticos que mostrem condições especiais sob as quais a seleção de grupo possa ter poder evolutivo. Essas condições especiais costumam ter um caráter pouco realista, mas pode-se argumentar que as religiões, em agrupamentos tribais humanos, alimentam condições especiais que são justamente pouco realistas. Trata-se de uma linha teórica interessante, mas não a explorarei aqui, exceto por admitir que o próprio Darwin, embora fosse normalmente um feroz defensor da seleção no nível do organismo individual, chegou bem perto do selecionismo de grupo em sua discussão sobre tribos humanas. Se duas tribos de homens primitivos, vivendo no mesmo local, entrassem em competição, se uma tribo incluísse com as outras circunstâncias sendo equivalentes um número maior de membros corajosos, fiéis e solidários, sempre dispostos a alertar uns aos outros do perigo, a ajudar e defender uns aos outros, essa tribo sem dúvida seria mais bem-sucedida e conquistaria outra. Pessoas egoístas e contenciosas não se unem, e sem coerência não se realiza nada. Uma tribo que possuísse as qualidades acima em grau elevado se disseminaria e seria vitoriosa em relação a outras tribos, mas, ao longo do tempo, ela seria, a julgar por toda a história, por sua vez superada por alguma outra tribo, ainda mais qualificada. 78. Para satisfazer qualquer biólogo especializado que possa estar lendo isto, devo acrescentar que a ideia de Darwin não era estritamente a seleção de grupo, no sentido de grupos bem-sucedidos reproduzindo-se em grupos filhos cuja frequência pudesse ser contabilizada numa metapopulação de grupos. Darwin visualizou tribos com membros altruisticamente colaborativos espalhando-se, tornando-se mais numerosos, em termos de número de indivíduos. O modelo de Darwin parece-se mais com a disseminação do esquilo cinzento na Grã-Bretanha, em detrimento do vermelho, substituição ecológica, e não verdadeira seleção de grupo. religião como subproduto de outra coisa de qualquer maneira, quero deixar de lado agora a seleção de grupo e me voltar para minha própria visão do valor da religião como sobrevivência darwiniana. Faço parte do número cada vez maior de biólogos que enxergam a religião como subproduto de outra coisa. Mais genericamente, acredito que nós, que especulamos sobre o valor darwiniano de sobrevivência, precisamos pensar em termos de subproduto. Quando perguntamos o valor de sobrevivência de alguma coisa, podemos estar fazendo a pergunta errada. Talvez a característica em que estamos interessados a religião, nesse caso não tenha um valor direto de sobrevivência por si só, mas seja um subproduto de outra coisa que tenha. Gosto de apresentar a ideia do subproduto com uma analogia de minha área, a do comportamento animal. As matiposas voam para dentro da chama da vela, e a coisa não parece acidental. Elas fazem de tudo para se entregar ao fogo como numa oferenda. Poderíamos rotular o comportamento como autoimolação e, sob esse nome provocativo, questionar como pode ser possível que a seleção natural possa tê-lo favorecido. Minha tese é que precisamos reelaborar a pergunta antes que possamos tentar obter uma resposta inteligente. Não se trata de suicídio. A aparência de suicídio é um efeito colateral inadvertido de outra coisa. Um subproduto de quê? Bem, vai aqui uma possibilidade, que servirá como explicação. A luz artificial é uma inovação recente no mundo noturno. Até recentemente, as únicas luzes noturnas à vista eram a lua e as estrelas. Elas estão no infinito óptico, portanto os raios que vêm delas são paralelos. Isso as torna adequadas ao uso como bússolas. Sabe-se que os insetos usam os objetos celestes como o Sol e a Lua para navegar com precisão em linha reta, e podem usar a mesma bússola, com o sinal invertido, para voltar para casa depois de uma excursão. O sistema nervoso do inseto é especialista em estabelecer uma regra geral temporária do tipo, navegue num curso tal que os raios de luz atinjam seu olho ao ângulo de 30 graus. Como os insetos têm olhos compostos com tubos retos ou guias de luz irradiando-se do centro do olho, como os espinhos de um porco-espinho, isso pode equivaler na prática a uma coisa tão simples quanto manter a luz em um tubo ou amatídeo. Mas a bússola de luz depende fundamentalmente de objeto celeste estar no infinito óptico. Se não estiver, os raios não são paralelos, e sim divergem, como os raios de uma roda. Um sistema nervoso que aplicar a regra geral dos 30 graus ou qualquer ângulo agudo a uma vela próxima, como se ela fosse a lua no infinito óptico, vai levar a mariposa, numa trajetória em espiral, para dentro da chama. Dizem e você mesmo, usando qualquer ângulo agudo como o de 30 graus, você produzirá uma elegante espiral logarítmica para dentro da chama. Embora fatal nessa circunstância específica, a regra geral da mariposa ainda é, na média, boa porque, para uma mariposa, a visão de velas é mais rara que a da lua. Não prestamos atenção nas centenas de matiposas que navegam silenciosas, com eficácia, orientadas pela lua ou por uma estrela reluzente, ou mesmo pelo brilho de uma cidade distante. Só vemos as matiposas voando para nossa vela, e fazemos a pergunta errada, porque todas essas matiposas estão cometendo suicídio? Deveríamos, em vez disso, perguntar por que elas têm sistemas nervosos que se orientam mantendo um ângulo fixo em relação aos raios de luz, uma tática que só notamos quando dá errado. Quando a pergunta é reformulada, o mistério evapora. Jamais foi correto chamar aquilo de suicídio. Trata-se de um subproduto indesejado de uma bússola normalmente útil. Aplique agora a lição do subproduto ao comportamento religioso dos seres humanos. Observamos grandes números de pessoas em muitas áreas correspondendo a 100 que possuem crenças que contradizem diretamente os fatos científicos demonstráveis e também religiões rivais seguidas por outras tantas pessoas. As pessoas não apenas possuem uma certeza apaixonada dessas crenças, mas também dedicam tempo e recursos para atividades dispendiosas decorrentes delas. Morrem por elas, ou matam por elas. Assombramos-nos com isso, exatamente do mesmo modo como nos assombramos com o comportamento de autoimolação das matiposas. Estupefatos, perguntamos por quê. Mas minha tese é que podemos estar fazendo a pergunta errada. O comportamento religioso pode ser um subproduto indesejado e infeliz de uma propensão psicológica subliminar que, em outras circunstâncias, é, ou foi um dia, útil. Por essa visão, a propensão que foi alvo da seleção natural em nossos ancestrais não foi a religião per se, teve algum outro benefício, e só de forma incidental é que se manifesta como comportamento religioso. Só entenderemos o comportamento religioso quando tivermos rebatizado. Se, então, a religião é subproduto de uma outra coisa, o que é essa outra coisa? Qual é o equivalente ao hábito da mariposa de navegar por bússolas orientadas pela luz celeste? Qual é o traço vantajoso primitivo que algumas vezes atinge o alvo errado e gera a religião? Oferecerei uma sugestão a título de ilustração, mas devo ressaltar que se trata somente de um exemplo do tipo de coisa que quero dizer, e abordarei sugestões paralelas feitas por outras pessoas. Tenho muito mais entusiasmo pelo princípio geral de que a pergunta deve ser feita do jeito certo, e se necessário reformulada, que por qualquer resposta específica. Minha hipótese específica é sobre crianças. Mais que qualquer outra espécie, sobrevivemos pela experiência acumulada pelas gerações anteriores, e essa experiência precisa ser transferida às crianças em nome de sua proteção e seu bem-estar. Teoricamente, as crianças podem aprender pela experiência pessoal a não chegar perto da beira de um precipício, a não comer frutinhas vermelhas desconhecidas, a não nadar em águas infestadas de crocodilos. Mas, para dizer o mínimo, haverá uma vantagem seletiva para cérebros de crianças dotados da seguinte regra geral: acredite, sem questionamentos, no que seus adultos lhe dizem. Obedeça a seus pais, obedeça aos anciãos da tribo, especialmente quando eles adotam um tom solene e ameaçador. Confie nos anciãos sem questionamentos. Essa é uma regra normalmente valiosa para uma criança. Mas, assim como com as matiposas, ela pode dar errado. Nunca esqueci um sermão apavorante, proferido na capela da minha escola quando eu era pequeno. Apavorante em retrospecto, quero dizer, naquela época, meu cérebro de criança o aceitou dentro do espírito que o orador pretendia. Ele nos contou uma história sobre um pelotão de soldados, treinando ao lado de uma linha de trem. Num momento crucial, o sargento que comandava o treinamento se distraiu e não deu a ordem para que eles parassem. Os soldados estavam tão treinados a obedecer a ordem sem questionar que continuaram marchando, bem na direção do trem que vinha vindo. Hoje, é claro, não acredito na história, e espero que o orador também não acreditasse. Mas acreditei quando tinha 9 anos, porque a ouvi de um adulto que tinha autoridade sobre mim. E, acreditasse ou não, o orador ordenou que nós, crianças, admirássemos e nos espelhássemos na obediência escrava e sem questionamentos dos soldados a uma ordem, por mais absurda, dada por uma figura de autoridade. Tomando a mim mesmo por base, acredito que realmente admiramos a atitude. Como adulto, acho quase impossível crer que, criança, eu tenha me questionado se teria coragem de cumprir o dever marchando para debaixo do trem. Mas o que interessa é que é assim que me lembro das minhas sensações. O sermão obviamente me deixou profundas impressões, pois me lembrei dele e o repeti aqui. Para ser justo, não acho que o orador tenha achado que estava transmitindo uma mensagem religiosa. Era provavelmente mais militar que religiosa, no espírito do poema Carga da Brigada Ligeira, de Tennyson, que ele pode perfeitamente ter citado: avante a Brigada Ligeira havia um homem com medo. Não, embora os soldados soubessem que alguém tinha feito besteira, não lhes competia responder, não lhes competia perguntar por quê, só lhes competia agir e morrer. Para dentro do Vale da Morte cavalgaram os 600. Uma das primeiras e mais inaudíveis gravações da voz humana feitas na história foi a do próprio Lord Tennyson lendo esse poema, e a impressão da declamação oca dentro de um longo escuro túnel das profundezas do passado é assustadoramente apropriada. Do ponto de vista do alto comando, seria loucura deixar ao discernimento de cada soldado se ele deve ou não obedecer a ordens. Nações cujos soldados de infantaria agem por iniciativa própria, em vez de seguir ordens, tendem a perder guerras. Do ponto de vista da nação, essa continua sendo uma boa regra geral, mesmo que às vezes leve a desastres isolados. Soldados são treinados para parecer o máximo possível com autômatos, ou computadores. Computadores fazem o que lhes mandam fazer. Obedecem como escravos a qualquer instrução que seja dada em sua linguagem de programação. É assim que eles fazem coisas úteis como processar textos e calcular planilhas. Mas, como subproduto inevitável, eles são igualmente robóticos para obedecer a instruções ruins. Não tem como saber se uma instrução terá um efeito positivo ou negativo. Simplesmente obedecem, como os soldados devem fazer. É sua obediência sem questionamentos que torna os computadores úteis, e exatamente a mesma coisa os torna inescapavelmente vulneráveis à infecção por vírus e vermes de programação. Um programa projetado malevolamente para dizer copie-me e envie-me para cada endereço que encontrar neste disco rígido será simplesmente obedecido, e depois obedecido de novo por outros computadores ao longo da Forward T-Light Brigade ou Asteria Mendes Maied, Not Tog T-Soldiers Kneusomi Ad Blundered, Teirs Not Tomak Reply, Teirs Not Torreason e Teirs. But todo ande de, into TV layoff beat rod T600. NT linha link for enviado, numa expansão exponencial. É difícil, talvez impossível, projetar um computador que tenha utilidade de ser obediente e ao mesmo tempo imune à infecção. Se fiz bem meu trabalho de amaciamento, você já terá concluído meu argumento sobre os cérebros infantis e a religião. A seleção natural constrói o cérebro das crianças com a tendência de acreditar em tudo que seus pais ou líderes tribais lhes disserem. Tais confiança e obediência são valiosas para a sobrevivência, o análogo a navegar orientando-se pela lua, no caso da mariposa. Mas o lado ruim da obediência insuspeita é a credulidade escrava. O subproduto inevitável é a vulnerabilidade à infecção por vírus mentais. Por ótimos motivos ligados à sobrevivência darwiniana, o cérebro das crianças precisa confiar nos pais, e nos sábios em quem os pais as orientam a confiar. Uma consequência automática é que aquele que confia não tem como distinguir os bons conselhos dos maus. A criança não tem como saber que não nade no Limpopo infestado de crocodilos é um bom conselho, mas que você deve sacrificar um cabrito na época da lua cheia, senão as chuvas não virão é no mínimo um desperdício de tempo e de cabritos. As duas advertências soam igualmente confiáveis. As duas vêm de uma fonte respeitável e são feitas com uma honestidade solene que pede respeito e exige obediência. O mesmo acontece com proposições sobre o mundo, sobre o cosmos, sobre moralidade e sobre a natureza humana. E, muito provavelmente, quando a criança crescer e tiver seus próprios filhos, ela vai naturalmente transmitir boa parte para os filhos absurdos ou não absurdos usando a mesma gravidade contagiosa. Nesse modelo devemos esperar que, em regiões geográficas diferentes, crenças arbitrárias diferentes, nenhuma com fundamento factual, seriam transmitidas, para que se acredite nelas com a mesma convicção com que se acredita em exemplos úteis da sabedoria tradicional, como a crença de que o esterco faz bem para as plantações. Deveríamos também esperar que as superstições e outras crenças não factuais evoluíssem localmente e mudassem de geração para geração por movimentos aleatórios ou por alguma espécie de análogo da seleção darwiniana, apresentando, no final, um padrão de divergência significativa em relação a ancestrais comuns. As línguas separam-se de uma progenitora comum se houver tempo suficiente de separação geográfica, já retornarei a este ponto. O mesmo parece acontecer com crenças em junções arbitrárias e sem fundamento transmitidas às gerações, crenças que talvez tenham ganhado impulso graças à útil programabilidade do cérebro infantil. Líderes religiosos conhecem bem a vulnerabilidade do cérebro infantil e a importância de começar cedo com o doutrinamento. O lema jesuíta "Dê-me uma criança pelos seus primeiros 7 anos de vida e eu devolverei um homem" não é menos preciso ou sinistro por ser batido. Mais recentemente, James Dobson, fundador do infame movimento Foco na Família, é igualmente íntimo do princípio: aqueles que controlam o que se ensina aos jovens e o que eles vivem, o que veem, ouvem, pensam e acreditam determinarão o curso futuro da nação. 79. Lembre-se, porém, de que minha sugestão específica sobre a útil credulidade da mente infantil é apenas um exemplo do tipo de coisa que pode ser análogo à navegação das mariposas pela lua ou pelas estrelas. O etólogo Robert Ende, em O Ego Dispersist, e os antropólogos Pascal Boyer, em Religion Explained, e Scott Yatran, em Ingold's We Trust, promoveram de forma independente entre si a ideia geral de que a religião é um subproduto de disposições psicológicas normais, muitos subprodutos, devo dizer, pois os antropólogos estão preocupados especialmente em ressaltar a diversidade das religiões do mundo, além do que elas têm em comum. As conclusões de antropólogos só nos soam estranhas porque não nos são familiares. Todas as crenças religiosas soam estranhas para as pessoas que não foram criadas dentro delas. Boyer pesquisou o povo Fang, de Camarões, que acredita que as bruxas têm um órgão interno extra, parecido com um animal, que sai voando à noite e arruina as plantações das pessoas ou envenena seu sangue. Também se diz que essas bruxas às vezes se reúnem para enormes banquetes, em que devoram suas vítimas e planejam ataques futuros. Muitos vão lhe dizer que um amigo de um amigo viu mesmo bruxas voando sobre o vilarejo à noite, montadas numa folha de bananeira e lançando raios mágicos contra vítimas inocentes. Achei divertido quando vi um adesivo de carro no Colorado dizendo "vá se focar na sua maldita família", mas agora ele me parece menos engraçado. Talvez algumas crianças tenham de ser protegidas do doutrinamento de seus próprios pais. Veja o capítulo 9. Boyer prossegue contando uma anedota pessoal: estava mencionando essa e outras coisas exóticas num jantar numa faculdade de Cambridge quando um de nossos convidados, um teólogo proeminente de Cambridge, virou-se para mim e disse: "É isso que torna a antropologia tão fascinante e também tão difícil. Você tem de explicar como as pessoas podem acreditar em tamanhos absurdos. Fiquei pasmo. A conversa já tinha mudado quando encontrei uma resposta pertinente e tinha a ver com chaleiras e bullies. Pressupondo que o teólogo de Cambridge fosse um cristão normal, ele provavelmente acreditava numa combinação das seguintes coisas: no tempo dos ancestrais, um homem nasceu de uma mãe virgem, sem nenhum pai biológico envolvido. O mesmo homem sem pai clamou a um amigo chamado Lázaro, que estava morto havia tempo bastante para cheirar mal, e Lázaro imediatamente voltou à vida. O próprio homem sem pai voltou à vida depois de ficar 3 dias morto e enterrado. 40 dias depois, o homem sem pai subiu ao topo de uma montanha e depois desapareceu no céu. Se você murmurar coisas dentro da sua cabeça, o homem sem pai, e seu pai, que também é ele mesmo, ouvirá seus pensamentos e pode tomar providências em relação a elas. Ele é capaz de ouvir simultaneamente os pensamentos de todas as pessoas do mundo. Se você faz alguma coisa ruim, ou alguma coisa boa, o mesmo homem sem pai tudo vê, mesmo que ninguém mais veja. Você pode ser recompensado ou punido, inclusive depois de sua morte. A mãe virgem do homem sem pai nunca morreu, mas foi transportada corporeamente para o céu. Pão e vinho, se abençoados por um padre que precisa ter testículos, transformam-se no corpo e no sangue do homem sem pai. O que um antropólogo objetivo que desse de cara com esse conjunto de crenças numa excursão de pesquisa em Cambridge pensaria delas? Preparados psicologicamente para a religião, a ideia sobre subprodutos psicológicos floresce naturalmente no importante e crescente campo da psicologia evolutiva. 80 Os psicólogos evolucionistas sugerem que, assim como o olho é um órgão que evoluiu para a visão, e a asa um órgão que evoluiu para voar, o cérebro é uma coleção de órgãos ou módulos para lidar com um conjunto de necessidades especializadas de processamento de dados. Há um módulo para lidar com as relações familiares, um módulo para lidar com trocas recíprocas, um módulo para lidar com a empatia, e assim por diante. A religião pode ser encarada como um subproduto do erro de vários desses módulos, por exemplo, os módulos para a formação de teorias sobre outras mentes, para a formação de coalizões e para a discriminação a favor de indivíduos de dentro do grupo, em detrimento de estranhos. Qualquer um desses poderia funcionar como equivalente humano para a navegação celeste das matiposas, vulneráveis ao erro do mesmo modo que sugeri para a credulidade infantil. O psicólogo Paul Bloom, outro defensor da visão da religião como subproduto, ressalta que as crianças têm uma tendência natural para uma teoria dualista da mente. A religião, para ele, é um subproduto desse dualismo instintivo. Nós, seres humanos, sugere ele, especialmente as crianças, somos dualistas por natureza. Um dualista reconhece a distinção fundamental entre matéria e mente. Um monista, ao contrário, acredita que a mente é a manifestação da matéria ou material do cérebro ou talvez de um computador e não pode existir sem ela. Um dualista acredita que a mente é algum tipo de espírito fluido que habita o corpo e portanto poderia, teoricamente, deixar o corpo e existir em algum outro lugar. Os dualistas prontamente interpretam as doenças mentais como possessão por demônios, sendo que esses demônios são espíritos cuja residência no corpo é temporária, de modo que eles podem ser expulsos. Os dualistas personificam objetos físicos inanimados na primeira oportunidade, enxergando espíritos e demônios até em cachoeiras e nuvens. O romance Vice-Versa, de F. Anstey, de 1882, faz sentido para um dualista, mas deve ser estritamente incompreensível para um monista retinto como eu. O senhor Bultitude e seu filho descobrem misteriosamente que trocaram de corpo. O pai, para a diversão do filho, é obrigado a ir à escola no corpo do filho, e o filho, no corpo do pai, quase arruina os negócios paternos com suas decisões.